Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena News. A EDP já pertence à Three Gorges. A venda de 21% da Elétrica Nacional à empresa chinesa foi concretizada esta sexta-feira no Ministério das Finanças. A PSP está a ficar sem dinheiro para fazer a manutenção das viaturas. Só no Comando Metropolitano do Porto já são 200 os carros parados. O decreto-lei para a transferência dos fundos de pensão da banca para o Estado foi hoje aprovado em Conselho de Ministros. A medida garante que o déficit de 2011 fica nos 4%. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e energia da Rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Da EDP já foi assinado. 21% da Companhia Elétrica Nacional é agora da Three Gorges, empresa chinesa que pagou ao Estado 2.700 milhões de euros. Este valor representa mais de metade do total previsto no programa de privatizações definido pela Troika. O acordo foi assinado esta manhã no Ministério das Finanças. Além da eletricidade, a China pode ainda vir a apostar em negócios no setor da banca nacional. A seguir à concretização do negócio, o presidente da Three Gorges, Cao Guangjing, dirigiu-se a São Bento para se reunir com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, naquilo a que os responsáveis do governo chamaram um encontro de cortesia para agradecer a entrada de capital chinês em Portugal. As greves dos maquinistas custaram à CP 8 milhões de euros. A maioria das perdas de receitas aconteceram na venda de bilhetes. Os maquinistas têm outra greve marcada já para o dia 1 de janeiro. Cerca de 20 centros novas oportunidades vão fechar em definitivo e outros 200 estão em risco devido à falta de dinheiro para custear toda a rede de centros novas oportunidades. Os cortes no financiamento deste programa vão custar o trabalho aos trabalhadores de pelo menos 20 dos centros existentes, já que foram incapazes de cumprir os objetivos estipulados no programa. Este ano nasceram 97.112 crianças, menos 4.000 que no ano passado, e cada vez mais famílias optam por ter apenas um filho. É o resultado de um estudo sobre a família em Portugal, onde também se assinala a redução do número de casamentos e o aumento dos divórcios. A PSP tem muitos carros parados porque não tem dinheiro para a manutenção das viaturas. Os comandos de Lisboa, Porto e Setúbal são os que têm mais carros parados. Só no Porto são já 200. Em alguns casos, há agentes que estão a usar o carro próprio para não comprometer o trabalho da polícia. Dia 1 de janeiro de 2012 comemoram-se os 10 anos de circulação do euro em Portugal. No entanto, o Banco de Portugal diz que não foram trocados todos os escudos por euros. Muita gente ainda tem notas e moedas de escudo em casa, seja porque são colecionadores ou porque nem sabem que os têm em casa. Por estes dias, nas ruas do Chiado, milhares de pessoas passeiam e procuram pelos saldos no comércio. Mas mesmo assim os comerciantes ainda dizem que há muita gente que não chega a entrar nas lojas. Embora se compre menos e coisas mais baratas, os donos das lojas dizem, no entanto, que têm vendido e que a afluência tem sido positiva. Um povo, uma cultura, uma região. É o tema do espetáculo pirotécnico da passagem de ano no Funchal. O presidente da região autónoma da Madeira, Alberto João Jardim, foi muito criticado por não ter cancelado este espetáculo, que é o cartão de visita de fim de ano na Madeira. 800 mil euros foi quanto o governo regional investiu para dar aos visitantes 8 minutos de fogo de artifício. O decreto-lei para a transferência do Fundo de Pensões da Banca para o Estado foi hoje aprovado em Conselho de Ministros. Esta medida permite que o déficit deste ano fique na casa dos 4%. A diretora-geral do Orçamento demitiu-se. Maria Eugénia Pires nega, no entanto, qualquer discordância com a política do governo de Pedro Passos Coelho. A nova lei do arrendamento pretende dinamizar o mercado de arrendamento português. Assim, os contratos ficam sem tempo mínimo, sendo que inquilinos e arrendatários estabelecem entre si o tempo de contrato pretendido. Os despejos tornam-se mais fáceis. O senhorio pode cancelar o contrato do inquilino ao fim de 5 meses sem pagamento de renda. As rendas vão subir, com as exceções dos idosos, dos carenciados ou deficientes com mais de 65% de incapacidade. O diploma, que deverá estar aprovado até abril do ano que vem, prevê que os ajustamentos vão sendo feitos ao longo de 5 anos e as rendas, nestes 3 casos, nunca poderão ultrapassar os 25% do rendimento do agregado familiar. A decisão da desativação do ramal ferroviário de Cáceres, que liga Porto Alegre à Espanha, foi alvo de protestos. Esta medida governativa está inserida no Plano Estratégico de Transportes, que prevê o desvio do comboio Lusitânia Expresso para a linha da Beira Baixa, a partir de 1 de fevereiro de 2012. Sindicalistas, autarcas e trabalhadores ferroviários manifestaram-se na estação de Valência de Alcântara, do lado espanhol, para realçar que esta decisão do Executivo de Pedro Passos Coelho vai mandar pessoas para o desemprego e aumentar o isolamento das regiões do interior português e espanhol. O Antena News fica por aqui. De seguida tem Nós e o Mundo, com Carlos Bonaparte. Eu volto já em 2012. Votos de um grande ano.